céu. Você chega assim, meu bem, sem me avisar. Toca meu coração e acende em mim toda a emoção de amar. Que um grande amor nos faz viver. Simplesmente sinto nesse instante que te quero tanto e te preciso. E quando penso então em ter você aqui, chora meu coração, porque você não quis voltar pra mim. O amor é mesmo assim, nem sempre traz felicidade. Chega assim, meu bem, sem me avisar.